beleza, com o house do Lizon, manda porque está apresenta na pista nesse momento. Vem Geira Souza, vem na repercussão do Guitecas, vem lá Tia Deuga, vai a doa fera da poesia, alojou a paredão. E cheguei, cheguei foi pra ficar. Cheguei.